Quero fumar jamba com George, cozinhar batata com Paul, responder todas as cartas que chegam pro Ringo, tomar tiro no lugar do John. Quero ser o sexto Beatle, não deve ser tão ruim. Mas o que eu quero mesmo é uma Yoko pra mim. Quero uma japinha enjoada que só venha me atrapalhar, que ande a tiracolo pra todos os lados e que ache que consegue cantar. Quero ser o sexto Beatle, não deve ser tão ruim. Mas o que eu quero mesmo é uma Yoko pra mim. Eu quero viajar pelo mundo, doido de pó e LSD, ter música tema em programa argentino, de paquera pelo SBT. Quero ser o sexto Beatle, não deve ser tão ruim. Mas o que eu quero mesmo é uma Yoko pra mim. Alguém que me afaste dos meus amigos, que só me dê maus conselhos, acabe aos poucos com todos os projetos que eu ainda pensaria em fazer. Então, passar o dia todo pelado, preso numa cama de hotel, estampando jornais, falando de paz, com uma barba maior que a do Fidel. Quero ser o sexto Beatle, não deve ser tão ruim. Mas o que eu quero mesmo é uma Yoko pra mim. Besta quem não gosta da fama, mas não sou mais que Jesus não. Mesmo que digam que Cristo tinha 1,60m, perto dele serei sempre um anão. Quero ser o sexto Beatle, não deve ser tão ruim. Mas o que eu quero mesmo é uma Yoko pra mim. O que eu quero mesmo é uma Yoko pra mim.